Por volta de 21 horas, a equipe da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu compareceu a uma residência na Avenida Andradina, no bairro Vila C, para averiguar uma denúncia de roubo. No local, uma senhora disse que teria sido alvo de ação de criminosos, jovens que apontaram-lhe uma pistola e subtraíram-lhe um celular da marca LG, invadindo-se em seguida. A Guarda Municipal repassou as informações a toda a rede de viaturas e reforçou o patrulhamento no local. A equipe da Guarda Municipal mostrou à vítima algumas fotografias de indivíduos conhecidos e com ficha por roubos ou furtos. Ela identificou um dos autores como sendo o que lhe apontou a arma. Em patrulhamento, dois adolescentes de 14 e 16 anos, autores do roubo, foram abordados em posse de uma pistola calibre 6.35 e outro adolescente de 16 anos foi abordado em posse do celular da vítima. Ela nos contou a história na delegacia, muito nervosa. Venho de rotina todo dia do meu trabalho fazendo caminhada e a hora que eu passei ele estava sentado num ponto. Aí quando eu vi eles já me abordaram por trás e já enfiaram a pistola na minha cabeça e queria que eu passasse a bolsa. Falei, não vou passar a bolsa porque eu achei um absurdo o que eles estavam fazendo, porque ele estava com o de menor junto. Uhum. Aí ele só pegou e enfiou a mão na minha bolsa e catou meu celular e saiu correndo. A senhora percebeu o tamanho dos indivíduos ou não? Se é um mais alto, magrinho, e o de menor, pequeno, que tá na, acho que tem uma faixa de 8 anos, e o que estava junto até acho que 15 anos. Chegou a surpreender a senhora o tamanho? Foi, por ver, não, pelo tamanho, falei, tá louco. Achou que eles estavam brincando? Achei que eles não, eu queria dar um tapão na orelha dele, mas eu falei, não sabia se a arma era de brinquedo ou não, deixei quieto. Mas a bolsa não entreguei, não. E ficou surpresa com o trabalho? Fiquei da guarda. Surpresa também por ele ser agido rápido, eu agradeço muito a guarda. Para eles virem rápido. A senhora estava saindo do serviço? Eu estava vindo na caminhada. E é a minha rotina de passar todo dia ali na rua, naquela rua. É o único lugar que eu passo ali. Aonde que foi o assalto? Foi próximo às torres de Itaipu, ali na Vila Cervelha. Já tinha sentido ser ameaçada por ali? Nunca, nunca. Moro quase 30 anos ali naquele bairro. Nunca me aconteceu isso. Foi a primeira vez. Eu estou até surpreendida com isso. Os três menores foram encaminhados para a autoridade policial tomar as providências cabíveis. A arma foi apreendida. Apesar de não ter condições de funcionalidade, serviu para a prática criminosa. Então, foi confiscada pela Polícia Civil. Já os adolescentes, à disposição da Vara da Infância e Juventude. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.